Aí pode para ingresso no pátio principal. O Juliette Bravo Delta. Gente, então mantenha aí posição próximo à posição 06 do pátio principal, aguardando então para prosseguir. Estamos no... Bravo Delta está autorizado para se encontrar via pátio principal em Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no meio. Ficou via chegada à Mare 150, bolo 643. 050 na descida. 050, corrigindo, 643. Posso voar Cogbu 1989, senhor? Negativo, vou manter o perfil 989. Manter o perfil 989. No meio, no 621, após a posição pelo, desça para 2.000 pés, ajuste 1.016, que está autorizado de ILS, conforme estabilizado. Ok, após pelo, 2.000, autorizado de ILS, vai reportar estabilizado 10 no meio, gol 621. Deu 9811, chame o centro, Recife, 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 45, e o 981. 2.085 e 2.545, 981, não é isso? Afirmativo. Obrigado, bom trabalho, senhor. Bom. Controle Salvador, o 3663 passou o nível 170. 3663, chame o centro Recife. A frequência 1251. Caso negativo, 13325. Sente, 3663. Obrigado, bom dia. Seja apenas confirmando a distância. Bem, Salvador, Irecê 080, decolando 17, curva à direita, saída arbórea, pós direto. 1208, controle, acione 5026. Deixa eu ver se confirma a radial de saída para Irecê. Gente, então decola da 35 com curva à esquerda, saída Momo, após direto. Mike é com Juliette, 5026 no transponder. Confio, Fátio? Sim, questionamento, táxi de decolagem com a torre 1895. Mike, Eco, Juliette, ciente do acionamento, já pronto para o táxi. Juliette, Bravo, Delta, livre decolagem no zero. Vento no 7, 0 graus, 04 nós. O 648 continua a descida via para o 050, após ITAP autorizado, descida para 2.000 pés, autorizado ILS, informe estabilizado. O ajuste permanece no 1-0 no 6, gol no 648. Afirmativo, prossegue via, após etapa está autorizado 2016 e o procedimento X-Ray reporta estabilizado no 648. Afirmativo. Luz 48, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, bom trabalho, bravo Deus. Alô, bom dia, Papatango, Juliette, bravo Deus. Juliette, bravo Delta, está com o radar na decolagem, via, saída Arbor, Juliette, bravo Delta. Via Arbor, o bravo Delta. O Delta está ciente das vistas que estão na carta? Primadível, senhor, vai manter os 3.000 até 25.000. Gente. Juliette, ajuste no 0 no 6, reporte no ponto de espera. Alfa Tango Tango autorizado, cruzamento, Quebec, Mike Lima. Lima mantém, chama o solo no 2 e no décima 1. Estabilizado, gol 621. 621, complete o LS, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295. Salvador é o gol 621 e LS estão no zero. Zero. Chame o centro do Recife, 128, decimal 8, caso negativo no 33, correção no 35, decimal 3. 288359. 3859, bom. Autorizado, prossegui via partindo para o parte 3. Salvador Aracaju 090, nível autorizado, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde 1208, controle 0276 no transponder. 250, acione identificação, desça para o nível 050, via chegada Mari, ajuste em Salvador 2016. Identificou 0-0, via Mari. Controle, alcance de grau. Vamos de abraço, prosseguindo. Abandonando o sobrevoo de Veracruz, está seguindo para a Candeias. Para Candeias. O PES mantém-se em condições visuais, não atrasa para reportar. Nosso canal vai reportar de conhecimento desse controle. Tem aquilo bravo possível? Mike Eco Juliette, ali mantém pista 35. Distância de Salvador, o Lima que mudava? Juliette Bravo Delta, para sua vetoração, curva esquerda e voa na proa 220, possível? 3.000. Esquerda 220, Juliette Bravo Delta. Batiu, esquerda 220, 10 milhas é o limite, após ser autorizado voar direto para a navia. Confirma o limite? 10 milhas. Juliette Bravo Delta. Direita 21 no solo 54, livre à direita, chamando 21 no décima 1. Direita 21, gol 1, meia 21. Confirmou o destino, Serra Juliette, X-Ray Serra, Serra Juliette, X-Ray Juliette. Poderia confirmar até 7 milhas ou 10 milhas? 7 milhas. Atenção no 00. Grato. Paciente, acionamento, nas decolagens com a torre em 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0 no meio, Lima, aqui no Bravo. Ô, Salvador, gol 1-6-2-1, livrou, muito boa tarde. 1-6-2-1, segue via Alfa, chinês da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1-6-2-1. Bravo Delta, curva direita na proa 280. Direita 280, Bravo Delta. Aguarde, Mike, é com Juliette. Ok, direto do navio, Bravo Delta. Navegação, ponto zero, voa direto de destino, Juliette, Bravo Delta. Ok, Bravo Delta. 5 nós. Salvador, Azura 780, ascende da Juliette. Da Juliette, gol 1-6-2-1. Juliette, portão 09. Claro, 09, obrigado. Está chegando a Mari, descida já no ponto céu? Negativo, Azura 780, agora no Mari, né, presente? Entendi, negativo. Negativo para a descida ainda. E ele é seu no 648. Juliette, chame a torre no 8 decimal 95. 1895 no 648. Onda 08, Xabará, obrigado e até a volta. Siga. Ele tem chamado de pousinho, João Pessoa. Controle Salvador, Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Diga, Mike Eco Juliette. Coluna 35, está se apitando a 320 na bomba, na sua escuta. Sim, a livre ascensão até o 080. O 080 livre, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, 1-6-4-8, sinal ILS X-Ray, pistão no zero, estabilizado. Bom, 1-6-4-8, ciente, livre pouso no zero, vento no 8, 0 graus, 049. Livre pouso no zero, gol, 1-6-4-8. Possibilidade de voador, 1-6-2-5-0-2. Ativo. Tu vai descer via chegada Mari. Autorizado inicialmente até os 50, aposentado para 2.000 pés. O ajuste é 1.016. Autorizado LS. Forma estabilizada, Xané 6250. Forma estabilizada. Alô, bom dia, 2065, com informação do Geno 10. Confirme. O gol 2065. 2065, aguarde Copa Guarulhos. Guardando Guarulhos, 2065. O 250 informa o tráfego na sua posição 12 horas, 9 milhas, cruzando 5.600 pés no 6.402. 6.250. 1-1, solo à esquerda. 1-2-1-1, à direita, voo no 1.400. Paulo Salvador, bom dia, 648, seu livro na Lima. Sim. 1648, Sato Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04648. O tráfego já ultrapassado em 510, 6250. Obrigado. Salvador, após, vamos pode aprovar direto e descer, o mais rápido do leste? Prezado, direto e descer. Tá pela ultrapassada esquerda, não, achei a 6250. Obrigado. Sobre Salvador, bom dia, o TAP 3896, informação de dia. 6896, acione identificação, desça para o nível 050, e 16 via chegada a Mari. Identificou 050 na chegada a Mari, da 3896. Usou 2780, vou ir na prova de TAP. 2780, ITAP está no ideal. Estou para o nível 0. 0270, vou na prova de ITAP. Confirme, descer até que nível? 050. 050, ITAP, 2780. Papá, papá, o meu Charlie, confirme estimado de pouso em João Pessoa. Número 5, Luiz 5? está acontecendo nesse momento, um minuto. Zero, chame a torre, 1895. 2895. Bom dia, 6250 da Chané. 65 para cópia. Guarulhos aprovado, nível de voo 3. Autoridade Guarulhos. Nível de voo 360. Via Perzolo 10, Papa Alfa Índia, Albad, Perzolo 44, Pagog. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, código transponder 5102 e o controle em 120.8. Autorizado 360, Guarulhos, Amperzulo 10, Papa Alfa, Bade, Amperzulo 44, Magog. A saída da El, não, Motiva, primeira curva à direita, estou falando da 5102. 102 transponder, 108 ponto, voo 2065. Dael Leda Motiva a subida. Conforme 2065, Dael Leda Motiva. Correto, só para posicionamento. É bom, dar 2065. Livre, será que vamos para o táxi? Já teria o PLB? 04, ciente, chame para o táxi. Juliette, 43. Fazer 2770, bom dia. Informação Juliette, vai de copo. Vai lá. Salvador, uma boa, azul 9134, ciente, informação Índia, tudo copo. Fazer 9134, informação Juliette, vai de copo número 2. Aguardando, 9134. Que é plano modificado ao 07, ascensão até o nível 105, Juliette, para o Bravo, Bravo. Dado, Mike Juliette, ascensão nível 105. 7 tem chamado de pouso na localidade? Queria ser? 435. Ajuste no zero, torre 118, decima 95, ajuste no zero, 16, Alfa, Tango, Tango, boa viagem. Olá, Xangai 63, turno 1, autorização, Guarulhos, 1360, posição 02. Guarde 463, turno 1, informação Juliette, número 3. Segunda, parte de ativo. Zero no solo 09, direita 121 no 1. 21 no 1, 6250. Bom dia, 6250, tá lembrando. Oxanel 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6250. 0, 1016, reportará estabilizado. Tá 3896, número 2 na aproximação, tráfego que o precede. 10 milhas na sua posição, 10 horas, cruzando 8.900 pés. 3896, reduza para 2009. 3296, reduzindo 2009. Afirmativo. Agora, Santa 3896, tráfego agora está na sua posição 11 horas, 9 milhas, cruzando 7.900 pés. Santa 3896, qual que é o equipamento? Azul 2780, confirma a velocidade indicada. Tá mantendo 240 nós, o 2780. Mantenha e informe quando iniciar a redução. Confirma para o 2780. Tem a velocidade, informe quando iniciar a redução. Azul 2780, 1PR72, confirma. Afirmativo. Tudo paciente? Afirmativo, 3096. O 3896 é indicado no momento. Está reduzindo, passando agora 220. Correto, estamos confirmando a aerovia Golf 677, ok? Golf 677, sem ideia. Correto, é poste pronto, azul 2770. Portada azul. E aí, vai prosseguir para Enrimar? Positivo, Enrimar, bravo. Peça livre, opressão. Chame a torre no 8 decimal 95. 1895, graças, até a próxima. Tânio de Bravo, pouso em Rimar. Reporte solo controlado. Em Salvador, 2200 graus, 629. Controlado, Bravo. Alfa Tango Tango aos 1208. Até pós contas do 9134. Tá pronto para o posto 9134. Confirma o portão, o azul 9134. 4 Romeu. Bom, 1-4-2-5. Pronto, 250, mantém a posição. Vai manter a posição de Aliás. Juliette Tanzulu, livre acionar aposta táxi. O azul 9134, livre pushback aposta táxi. Autorizado 9134. Já pode prosseguir na descida? Ativo 96, para 2000 pés. Ajuste 1016, autorizado ERE. Tráfego que precede 9 milhas à frente. Ok, 2000 pés, ajuste a 1016? Tem 1016, inicia redução para 170 nós, 3896. Azul 2780, iniciando a redução. 2780, está livre LS, de forma estabilizada. Mara estabilizada, 2780. 0, saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona 5066, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado conforme a rota do plano de voo, para Guarulhos, apresurou no zero, Papa Alfa Índia, DCP, vale uniforme mais para o Alfa de Alta, apresurou 44, 24, 3D, zero nível, da El, D da transmissão módulo. 0, 6, 0, transponder, 1, 2, 0, decimal 8, ao controle, vai chegar 63 no módulo. Corrigindo, o transponder 5066 e a saída da El, Leda, Motiva. Confirmando, é o Leda Mótiva e o transponder 5066, o Xené 63 no 1. Correto, é ponte pronta, o Xené 63 no 1. Plantando os megas na mesa do Xené 63 no 1. Xené Tango Zulu, confirma para o B. Minha torre no 8, decimal 9, 5. 8, 9, 5, bom dia. A 3896, tráfego que precede 8 milhas à frente, passando Zuna no momento. Se está autorizado, descida até 2000. Autorizado em LS, 1016, informe que estabilizado. Centro, tráfego, Daniel Pen, autorizado em LS, estabilizado. Tanto 396, está bem reduzido. Caralho, estando, 2780. Plantão 10 e coordenação equipe de solo é Forte Tag. Solo, gol 1184. Prossiga, gol 1884. Para autorização, Recife. Recente, informação curso Juliette, guarde um minuto para cópia. Táxi azul 9164, está com 75 a bordo, 2 horas e 40, está na Salvador. Confirmando POB 105, confere? Negativo, 75, 75 a bordo. Copiado, 75 a bordo, táxi autorizado via BAT principal, táxi Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 1118.95, altímetro no 0, no meio, boa viagem, 9134. E parte de controlar 1995, azul 9134, uma boa, 3, 1, 0, 2. O 6250 não escuta? Entendeu? O azul 9134 mantém a posição na série do pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal, ok? Ok, vamos manter a saída do pátio 9134 aguardando. Poxa, né, 6250, ingresse Juliette, agilizando a medida do possível, portão 01. Ali vai pro 01, 6250. O azul 9134 segue a retaguarda depois da Avianca até o ponto de espera lá 1895, boa viagem. Gente, retaguarda depois da Avianca, lá 1895, boa, 9134. Jogou no 184. Temos o Luciente, ponto de espera, aguarde os dois. Via rota do plano, NIL de voo 370, sai da PUCA, transição Caju, decola pistão 0, primeira curva à esquerda, aciona 5116, controle Salvador, 120, decimal 8. 370, conforme para o Recife, decola na PUCA Aru, 5116, 1208, e pushback acionamento, gol 1184. Correto, gol 984, aguarde para pushback acionamento número 2 no setor. Pode. Zero Galeão, confirme a autonomia. Gol 2065, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118.95, altímetro no 0 no meio, boa viagem, gol 2065. Dois sete oito zero, ao Zuno 8, direita 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Torre Salvador, bom dia, TAM 3896. TAM 3896, pista livre, 210 graus, 03 nosso, pouso autorizado para chegar. Sente, pouso autorizado, pista no 0, tá 3897. Boa noite, 84, pushback, coordenação, equipe solo, após a passagem do tráfego da companhia Calda, reporte táxi. Ativo, vai iniciar o táxi, é o 1184. Quadrar a equipe de solo após a passagem do Boeing da Goa Calda, reporte táxi, 639. Passa a frase do Goa, da Goa Calda, reporte táxi. Tá. Salvador, após o tráfego na curta, Lima tem pista 10. Guardião 09, prossiga. O Guardião 09 está acionado com o Pato de Braé, o piloto comando é o Major Erlon Lima. Como você fez que a ver? Você vai decolar com o seu azul e seguir pelo... seguir direto para a cidade de Itapinga. Piloto de hoje acabou no 1425. Liberado a 1910. Cante Guardião, reporte para decolagem. A intenção é alinhar o Nordeste já pronta. Reporte para o ingresso no set, Clive Taxi, ajuste 1016. Clive Taxi retornará para o ingresso no set, 1016, guarda o garoto. 3896 aos 21, 1211. 2191, bom dia. Tango Zulu está livre, 210 com 4 nós. Oi, bom dia, 9134 azul, ponto de espera da 1031. 7, boa noite, 84, copiado, mantenha a posição, guarde para o táxi. Vai lá, mantenha a posição. Solo TAM 3896. TAM 3896, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAM 3896. Para dormir. Tango 1621 novamente, bom dia. Tá, gente, na informação, Juliette. Tango 621, bom dia, Juliette, confere, aguarde cópia. Aguarda. O 4207, número 2, reduza para 1702, 4207. 1709-5207. Controle Salvador, bom dia para Tango Juliette, Tango Zulu na Momo. Bom dia Momo, Juliette, Tango Zulu, ciente da restrição na carta. Positivo. É. 3296, ingressa Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, na 306. Polo 621, pronto, cópia? 621, né? Tudo pronto, obrigado. Cruzado para Serra, Bravo, Serra, Papá, via Rota do Plano, Upzulu 1-0, após Pubave, após Upzulu 1-6, Osmo, BHZ, direto X-Ray, Oscar, Mike, Oscar, Delta, Upzulu 3-0, após posição Entite, Eco, November, Tango, Índia, Tango, nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão 1-0, primeira curva direita. Aciona 5123, controle, frequência 120, decimal 8. A São Paulo via Upzulu 1-0, Pubave, Upzulu 1-6, Cosmo, BHZ, Chomod, Upzulu 30, Dael, Leda Motiva. Após a decolagem da 10, curva à direita, 5123 o transponder, 128 e o nível é o 360. Gol 1621. Correto, gol 1621, reporte forte, pushback, acionamento. Obrigado. Olha, o tráfego do Xanero 63 do ONU, 156 a Corinthians 153 na borda, 5 horas, alterno Galeão. 153, 5 horas, Galeão autorizado táxi à direita via Índia. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1-0 no meio, eu chamo 3 no 1 no Boviagem. 3-3, destaque, 5-4-0-2-9-3-0-2-0. Voador 2-7-7-0, pronto, pushback, acionamento, 4-3. Cono 884, táxi autorizado via Pátio Índia, a retaguarda do Airbus da Avianca, ponto de espera pista no zero, com a torre 118.95, altímetro no zero no meio, boa viagem. Azul 2770, o Chibai em coordenação aqui pro Sol, reporte táxi. Tá lá. Alfa Tango, acione a identificação dessa via para 050, chegada Mari. Júlio, direto no Zulu, Sol Tango, vai direto Momo, para levar a formação. Edson Zulu, confirme. Solicita voar direto Momo para livrar a formação. Está autorizado, direto Momo. Zulu. Azul 4207, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, redução no 709. Descendo para 3 mil pés, altímetro no 0 no 6, já mantém no 709, azul 4206. 0 graus, 629, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, 934. Bom dia, 2065, espera dar 1-0. Quente do gol, mantenha a ponto de espera. 2065. Romeu Fox Lima, prossiga. Romeu Fox Lima, repórter passando para o da Barra. Quilo Bravo pronto? Pronto, amigo. Decolagem autorizada no 7, 230 graus, 629. Uma torre 1-1-895. 295, 294. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2 mil. Altímetro no 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, azul 4207. Patango de LED Tango Zulu, autorizado nível 100, sem restrições, assim que possível, o chamado do pouso. Inclusive, na região, acessão ao CT, a gente tem um pouso no 420, o Juliette Tango Zulu. 420, copiado. O 094? É uma questão de tempo, ainda não. Continua a aproximação. Agora a autorização de chão. Conde, o 9134. Passei, ó. Número 648, Juliette, confere, guarde cópia. Autorizado pista 10, 1094, 250 graus, 3 nós. Teve pouso na 10, gol, 10 nós 4. Pino Aquilo Bravo aos 28, 1208. 208, obrigado, bom dia. 09, assim que possível a chamada do pouso. 14, 435. 435. Bom dia, Patango Lima Aquilo Bravo. Patango Lima Aquilo Bravo, contato radar, você mantém o nível 100 via saída coral. Confirmando PLB 44? Afirmo. Táxi autorizado até sair do pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal azul 2770. Reportar para ingresso no pátio principal azul 2770. Estabilizado, sinal de ASXC, azul 4207. Azul 4207, torre 1-1-895. 118, decimal 95, azul 4207, bom dia. Eco-Tango Índia, prossiga, bom dia. Para a compra, Serra Novembro, Índia. Tango Índia, confirma o pátio, se encontra? Pátio 5. Foi Fox Lima, atento ao guardião 09, mantendo 500 pés, sentido oposto. Guardião 09, atenção ao meu Fox Lima, passando o farol da barra, 500 pés, sentido oposto. E sinal da 103, Miguel. Autorizado Wallaby, recorda a 7 com a direita, é da arma, 080 inicial. Transportado 5, 1, 1, 5. Controlando 208. Pode confirmar a radial de áudio de saída quantas milhas você afasta? Radial 276 até 100 milhas e FM. Sente, Acutango Índia, confirma POB? 02. 02 POB, parte 5, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, altímetro na 096, Acutango Índia. 0, para o táxi, 1621, tem 173 a bordo, 3 horas e 40, dando galeão. Sente, Bruno 621, aguarde para o táxi. Guarda. 2770 para a ingressão principal. Azul 2770, mantém a posição. Mantém a posição, Azul. Paulo, bom dia, Gol 094, na Alfa. Bruno 094, bom dia, prossegue táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará. Gol no 621, prossegue táxi até outra vez do 62. Até outra vez do 62, gol no 621. Azul 9134, controle. Azul 34, é escuta do controle, está efetuando pequenos desvios aqui, devido a informações. Está ciente que Aracaju está fechado, a abertura é 1400? Ciente, o estimado 1401. Sete aos 33, direito, 1211. O gol no 621 segue até o ponto de espera via táxi Índia, lá torre 118 decimal 95, altímetro na 096. Livre até a Índia, gol 621 no 1895. Salvador, Azul 4207, legal, bom dia. Azul 4207, bom dia. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 4207. Né, a Lima tem pista 10? A Lima tirou no 063, mano. Azul 2770, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera com a torre 118 decimal 95, altímetro na 06, Azul 2770, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, altímetro na 06, graça. Solo Gol 10 nas 4. Tem aquilo bravo, informa pro ideal do destino. Ah, pra gente cruza. Azul 9134, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. Confirma secundária, senhorita, 12685, 2545. Afirmativo, Azul 9134. Muito obrigado, até daqui a pouco. Controle já recebe o novo sale do Marcelo Braço. pelo Bravo, afirmativo, passo 045. Controle, Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox, Trot Lima, passando através do Parque do Pituaçu. Romeu Fox Lima, chama a torre, ONU no 895. 1895, grato. Controle, Bravo Alcatango. Bravo Alcatango, prossiga. Bravo Alcatango está autorizada para o ditado. Bravo Alcatango, inicialmente até 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Controle Gol 2065, seda da El, transição D da Motiva, passa 2.400. Gol 2065, contato radar na decolagem, se mantém 360 via saída da El. Gente, sempre a gente pode voar da El? Gol 2065 está autorizado. Da El, grato, 2065. A posição prevista é o 03. Mantém a posição na Juliette. Mantendo a posição na Juliette, 4207. Mantém o nível 090 e chama o controle Aracaju no 203. 203 do Alfa Montana. Decolagem, autorizado. Decolagem, Mestre, Torre, bom dia, gol 184, pode ficar. 184, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter pista 10. Romeu Fox Lima, informe solo controlado, parte 5, 210 graus, 629. Informar solo controlado, Lima. O 4207 prossegue até o portão número 3, via Juliette. Prossegue até o portão 3, Juliette, 4207. Fez o 1 aos 38, 1208, bom. 208, bom dia. Controle, bom dia, Oceanel 63, Uno Uno, passa 1810, Nadael. Oceanel 63, Uno Uno, contato radar na decolagem, subir mantém o nível 360, via saída da El. 360, 63, Uno Uno. Uno Zero, primeira curva esquerda. Aciona 5132, controle 120, decimal 8. 350, passeio autorizado, Pirizulo 17. Decola na Puca, Caju, estão no zero, curva esquerda, 5132, é o transponder e o controle 108, ou 1648. Amanhã até pode pronto para o pushback acionamento, 1648. Ok, pronto, momento, pushback acionamento, portão 04, 1648. Coordenação, equipe de solo é pós-táxi, 1648. Ok, você passa, coordena com a equipe de solo ou chamar para o táxi, 1648. Frequência livre, solo aos 39. Bom dia, Salvador. Bom dia, 2770, ponto de espera. Sente do azul, mantém ponto de espera. 184 aos 40, 1208. 208. Eu ligo no 1184. Sou no 1184, contato radar na decolagem, submantenho nível 370 via saída PUCA. 370 via PUCA. 4-0. Meu. Sou no 1184, mantenha a terceira saída. Vai manter. Maceió, Salvador para Maceió, via rota do plano, pêsulo 17. Nível de voo 350. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da subida PUCA, transição Caju. Aciona 5131, controle 120 decimal 8. Autorizado nível de voo 350, para Maceió, pêsulo 17. Decola da 10 curva esquerda PUCA, Aracaju, 5131 da Transponder 208, é o controle Oceanero 6140. Correto, é posto pronto, Oceanero 6140. Vai reportar pronto, 6140. A Lima tem, puxa 10. A Lima tem, puxa 10. Sou 2065, chamo centro Recife 125.1, alterna 133.25. 151-3325, vou 2065. 2 horas e 5, João Pessoa. Gol no 621, cruza 1500, muito bom dia. Gol no 621, contato radar na decolagem, submantenha 360 via saída da EL. 360 via da EL, ou 621. Papa Romeo Bravo Alfa Tango, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Esse é 2000 pés, autorizado o lote, reportará estabilizado o Mike, o Bravo Alfa Tango. Papapá, Lima, Papá Mike, prossiga. Está notificado Serra Independente para Serra Independente, voo local, na rota 44, alocado 0126 para sobrevoando a seguir. Papapá, Lima, Papá Mike, ciente, 510, ajustando 0 no meio em Salvador, escuta no controle. 1-0,